Vem ver Valeiro, só nos levar de Parangolé pra lá. Vem me dizer que amarelo. Vem ver Valeiro, só nos levar de Parangolé pra lá. Vem me dizer que amarelo. Ô, querido, se quiser gritar, tá melada de dendê. O passinho dessa timbalada, puxa que é teu. Passinho dessa timbalada, minha princesa. Eu tenho aqui para mostrar, tonelada de desejo. O xerém dessa timbalada me agradeceu. Vou pro caminho dessa timbalada, vem que vem. Vem ver, Valeiro, só nos levar de Parangolé pra lá. Vem me dizer que amarelo. Vem ver, Valeiro, só nos levar de Parangolé pra lá. Vem me dizer que amarelo. Diz aí, oh, leva, leva, leva. Leva, leva, Valeiro, te bala. Oh, leva, leva, leva, leva, leva no futebol. Parando, leva, leva no futebol. Oh, leva, leva, leva, leva no futebol. Ô, pique, se quiser ficar, tô gostando de saber. No passeio do teu sorriso você me vê. Que tolice é o destino sem girar bem. Nós temos os lábios de fogo, por favor, ainda não sei. Cada dia o vestido só não vem. Mas quando o dia tira o vestido, vem ver Valeiro, só nos levar de Parangolé pra lá. Vem me dizer que amarelo. Vem ver Valeiro. Viva a nossa Bahia! Sejam bem-vindos! Leva, leva, leva, leva, leva no futebol. Leva, leva, leva, leva, leva no futebol. Parangu, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva no futebol. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva